Já aqui disse várias vezes que temos que nos distanciar de vez em quando, quando há autores que mereciam já ter estado aqui em destaque na Boa Nova, até porque já têm discos anteriores e que, de algum modo, passaram aqui à margem. Mas digo sempre à margem porque nos é que não tenham passado. O nome de Paula Teixeira não é de todos desconhecido dos ouvintes da Boa Nova, porque na Boa Nova há vários temas dela que vão passando e, por várias vezes, há referências ao seu trabalho meritório de que, ao longo da conversa que vamos ter com ela, vamos perceber. A edição, nesta semana, do Simplesmente Eu, que é, por exemplo, o terceiro álbum de Paula Teixeira, daí a nossa meia-culpa de não termos feito nenhum destaque de semana ainda até agora, mas, claro, nunca é tarde de nos redimirmos. Paula, bem-vinda aqui à Boa Nova dos Mais. Obrigada. Porquê Simplesmente Eu? Porque quando, na verdade, vem aqui rodeada de muitas excelentes participações. Não, porque este álbum espelha realmente quem sou. E é simplesmente Paula Teixeira, desde... São 11 temas que são Paula... E foi um trabalho muito exaustivo de 3 anos e que espalha-me. Por isso, acho que o melhor título poderia ser este, é Simplesmente Eu. E quando se vê ao espelho, o que é que vê? Eu vejo, Paula, o que eu vejo no espelho é o que eu ouço no álbum, ou seja, é tudo genuíno, é verdadeiro, é simples. Eu sou uma pessoa simples e espalha nessa música também, e nestes 11 temas. Temos aqui então um disco que é sempre um filho, podemos chamá-lo assim, não é? É um filho, é. Sempre... Já diziam aqui os vozes da rádio, numa entrevista que me deu particular gozo de fazer, que um disco é um cartão de visita. Eu lembro-me que o mecânico faz um calendário para oferecer ao cliente, o artista tem que fazer um disco. A Paula esteve arredada dos discos durante algum tempo. 7 anos. Foi o tempo quanto baste, ou foi, enfim, vicissitudes que fizeram com que este trabalho tivesse que ser adiado? Não, eu acho que assim, para sair o terceiro álbum, eu quis que realmente fosse o mais genuíno possível. E então o que quis foi rodear-me das pessoas que eu me identifico, pessoas muito talentosas, e mais vale esperar e sair realmente como eu quero e como eu desejo, do que estar a fazer à pressa só porque agir, ter mais um disco, ou porque já não lanças um disco há tanto tempo. Pois é verdade, mas quando for a altura certa, hei de lançar e hei de mostrar realmente a Paula que esteve aqui a marinar este tempo todo. E foi um tempo mesmo muito necessário, sem dúvida, e porque deu-me para amadurecer as ideias, deu para trabalhá-las, deu para refazer muita coisa, e foi um tempo que eu acho que foi mesmo necessário. De vez em contra, na Paula cravou Promessa em 2001 ou 2003 o Anjo Azul? Este disco é um bocadinho... Eu acho que este disco tem mais cores. Tem umas ambiências sonoras muito, muito, muito diferentes. Claro que continua na matriz pop-rock, continua sempre com essa essência, mas este disco é muito mais eclético, tem mais... É o que eu digo, este disco tem muitas cores. Tem muitas cores e acho que é por aí que se diferencia pelas ambiências sonoras que tem e principalmente pelo cuidado que eu tive muito exaustivo com as letras, porque eu quis que todo este álbum tivesse alguma coisa para dizer, mensagens, e depois ouvindo e temas que me dizem particularmente sobre um sem-abrigo, outro que fala do muda, se mudares tudo muda, não mudes todos, muda um, tu e tudo muda, ou seja, mensagens positivas, e foi um trabalho muito exaustivo nessa área também. Ajuda-te, ajuda-te, amarra o tempo, pode escapar. Faz uma pausa só para pensar. Ajuda-te, ajuda-te. Fazer tudo suar, junta a tua voz e vamos gritar. Ajuda, ajuda, agora temos de arriscar. Muda, se mudares tudo muda, não mudas todos, muda um, tu e tudo muda. A Paula revela ser uma pessoa positiva, não é? Muito. Até a maneira de estar aqui connosco, nesta nossa conversa. Essencialmente, a Paula é associada à língua gestual. Sim. Vem depois da música, mas que a Paula soube muito bem associá-la à música. Algo que poderia ser até complexo de o fazer, não é? Isso assim, e tanto é que a Paula é das poucas pessoas que o faz, ou que seja um conhecimento, é a única que o faz, pelo menos neste nosso país. Pois, não sei, é provável. É uma mulher de causas, e aliás, nas suas letras é um bocado isto. É a nova maneira de fazer música de intervenção? Não, eu acho que é uma alerta, é uma alerta. E se nós tivermos esse poder pela música, que a música é muito fácil de chegar até às pessoas, e se chegar de uma maneira positiva, eu acho que é uma maneira, é um veículo extremamente fácil para as pessoas a assimilarem a mensagem. E a parte da língua gestual também é uma alerta, é uma sensibilização, para que as pessoas possam pensar que realmente também é possível traduzir-se música, também é possível que a música realmente seja universal, mesmo para quem não ouve. E por isso é que eu faço questão, tanto nas letras, como em palco, como pessoalmente, de alertar e sensibilizar as pessoas a pensar um bocadinho nos outros. Dois braços tem a vida, um tapa os sonhos e desfia, o outro os pinta em tela, levanta alto e faz bandeira. Paula, há pouco falava aqui no termo que fixei, que é um disco com mais cores. Fez-me lembrar até o tema agora recente dos Drive, que já tenho aqui connosco, o Sem Cor, não é? Mas a propósito, e realmente guardamos mais para o filme, vamos pegar já na parte gráfica deste seu disco, de que vai ter também, tem edição também com Braille, precisamente para tomar atenção para essa comunidade. Mas tem uma característica em termos de qualidade, enfim, melhor dizendo, é uma obra de arte. É sim. O seu site vive também disso, não é? Portanto. É verdade, eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas muito talentosas. E para além de talentosas, são amigas, que ainda é um privilégio maior. Ou seja, este álbum foi muito pensado, tanto a nível musical como a nível gráfico. Esta imagem está a ser criada há um ano e meio e serve completamente, ou seja, a parte do braille, a parte do verniz para ter sensibilidade, foi tudo muito, muito pensado. E eu acho que eu estou desejosa de ver, que ainda não o tenho na mão. Estamos a gravar em antecedência para que possamos fazer o destaque numa semana inteira e de que a Paula, tal como eu, ainda não tenho a oportunidade de lhe pegar. Já vi isso tudo, portanto, o que me permite, enfim, idealizar o que vai ser. A capa está pura e simplesmente fabulosa. Obrigada. E para os nossos ouvintes, enfim, de que é que eles estão a falar? É fácil, vão à nossa página, radionova.com, está lá o link. E acedem logo à página da Paula Teixeira, paulateixeira.com, não é? .com, vão lá ver. E tem a capa de disco. Tem a capa, é muito mais bonito ter a capa do disco, ainda por cima com o braille, do que estarem a piratear e estar assim a tirar a net. É para ser mais apologista às pessoas, para poderem comprar o próprio disco, porque é realmente muito bonito. E o André Santos, que foi o designer deste álbum, vale mesmo a pena terem o trabalho. E dentro do disco também tem surpresas, é muito giro. Ah, mas temos que as desvendar aqui. Tem portanto, que desvendar, claro. Tem que abrir, tem que abrir e ver. Não sei o que fazer para te encontrar, nem como procurar. Queria ter a certeza que estás aí. Espero um sinal. E o que queres tu de mim? que eu estou a pegar as suas palavras para irmos falando. Há pouco estava-me a dizer que tem a vantagem de olhar com pessoas talentosas, que são seus amigos, não é? É verdade. E estava-me a lembrar, lembrei-me logo do Sérgio Godinho, é que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa do mundo não há, não é? É verdade, concordo. E nós temos três desafios sempre, e tem a ver um bocado com isto, e vamos começar pelo primeiro. Imagino que a Paula vem aqui ao Oliveira Hospital fazer um concerto. Sim. E que diz assim, Paula pode trazer consigo dois artistas ou duas bandas portuguesas. Quem é que escolheria hoje em dia? Ai, eu tenho, por acaso, tenho muitos amigos que gosto. Gosto muito da Susana Félix. E fico um pouco mais. Gosto que anoiteça aqui. Só neste lugar tudo faz sentido. Mesmo sem ti. Gosto muito e tenho muita pena que mas eu não se ouça tantas vezes como merecia. Sei lá, eu gosto muito esse, para partilhar comigo. E já partilhei com eles muitas vezes. Exatamente, e aliás participam aqui no momento do Cruz, participam também aqui. Também participa, pois. Uhum. Participa, e a Susana, e nós depois, ao vivo, depois vão perceber porque é que eu estou a falar até da Susana. Porque é uma surpresa, mas isto é depois vendo ao vivo. Muito bem, mas estamos aqui a deixar muitas pistas. Vamos ao segundo desafio. Imagino que vem uma grande banda, um grande autor da cena internacional, e que diz assim, Paulo Teixeira gostava muito que fizesse a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Alanis Morissette. Está-lhe a ser tudo muito fácil. Então vamos ao terceiro, que todos dizem que é o mais difícil. Se calhar para si não será. Vai haver um disco de tributo a um autor português. E diz assim, Paula, gostaria muito que fizesse uma versão e que entrasse esse tributo. De que tributo gostaria de participar e já agora com que tema? Um tributo. Deixa-me cá ver. Um tributo, ok. Há tanta gente meritória que precisaria de ser mais, de ser homenageada. Quem? Isto, obviamente, agora assim de repente, porque eu estou a pensar em coisas, em antigos, assim, uhum. em cantores mais antigos. Simone de Oliveira. A desfolhada. Já a traduzi muitas vezes em língua gestual, uhum. mas seria um desafio cantá-la. Muito bem, está aqui um desafio lançado. Então, é assim, eu ainda alvitrei a hipótese de que pudesse fazer aqui, não que não tenha escolhido bem, que escolheu até muito bem, mas o Chutes e Pontapés, isto porque em 2006 esteve no Sexta-feira 13, não é? É verdade. Um espetáculo do ensinado por António Feio, no malogrado António Feio. Isto é precisamente no meio entre o Anjo Azul e este novo álbum, simplesmente teu. É verdade. Fala-me dessa experiência já agora. Foi a experiência uhum. da minha vida, e foi um desafio que eu estava com dúvidas se eu conseguia fazer, porque foi um musical encenado pelo meu querido António Feio, e onde eu tinha um papel muito importante, era protagonista daquele musical Megaloman, que a nível de estruturas e de cenários era uma coisa incrível, sinceramente, em Portugal nunca tinha visto uma coisa desse género no Toyota Box. E foi um desafio incrível para mim como pessoa, fez-me crescer, aprender, foi, a sério, foi das experiências mais maravilhosas que tive a oportunidade de fazer, porque eu nunca tinha tido esta experiência de ser atriz, de cantar, de dançar e de ser o tema, e depois é cantar chutes, que eu adoro chutes, e era um musical muito mais rock, que se identificava muito comigo, e foi maravilhoso. Tenho pena que tenha ficado muito pouco tempo no ar, porque como era muito grande, a estrutura é muito grande, não conseguimos ficar mais tempo, nem andar com ele na estrada, porque era muito complicado levar aquele arsenal todo pelo país. Sobra daqui a sua amizade com o António Feio. Aproveitamos esta conversa para falar de António Feio, porque ele, principalmente no Ugly Blues aqui deste álbum, tem a sua participação. É verdade. É também uma homenagem, naturalmente. Isto é assim, nós, eu e o António já éramos amigos há muitos anos, e foi ele que me desafiou, basicamente, para ir fazer o Sexta-feira 13. E esta promessa dele participar no meu álbum já tem uns 5 anos. Até começou no próprio Sexta-feira 13. Mas só agora, nesta altura, é que tivemos a oportunidade de gravar. E este Ugly Blues, que é uma música que não é propriamente o estilo que caracteriza o álbum. Não é. É um blues que eu já fiz quando tinha uns 16 anos, que estava na gaveta, e nunca pensei em poder editá-lo novamente. Mas como eu sabia que o António adora blues e vamos, eu, o que é que eu vou tocar no teu disco? Não sei, vamos ver aqui estes temas. E depois lá tirámos da gaveta aquele e foi maravilhoso, foi um dia espetacular, foi uma partilha brilhante e está tudo nesse tema, nesse Ugly Blues, está o amor dele, está o talento, está as gargalhadas. E eu quis deixar isso tudo gravado, quis deixar mesmo para mostrar realmente como é que foi feito e com a simplicidade que estava a acontecer naquele estúdio. Uhum. E é uma bênção e um privilégio poder ter o António para sempre no meu disco. Bom, e o que é que és que eu faço? Uma malha daquelas que tu sabes fazer. Em si menor. Em si menor. Ah, bem. Eu fazia qualquer coisa que fosse maior, mas não. Malha. Malha. Em si menor. Em si menor. Ah, bem. Vou tentar fazer o menor que consigo. Boa, bora lá. Thank you. gravaram? Está gravado? Oliveira, obrigado. Então bora almoçar. Bora almoçar. Está bom, tudo bem? Vinha ver se estavam a trabalhar, não me parecia. Agora, vamos aqui em participações e começamos logo, desde logo, como podemos já dizer já, com o Rui de Carvalho. Chegar a estas pessoas é fácil? É assim, o António foi muito fácil, porque ele era meu amigo já há muitos anos. Com o Rui de Carvalho, para mim, sempre pensei que era um bocado utópico, porque o Rui de Carvalho, desde pequenina, que adoro o Rui de Carvalho, desde que eu acho que sou gente. E poder ter a voz dele no meu disco, eu sempre pensei, se calhar não vai ser possível, mas foi realmente muito fácil, porque eu já tinha estado com o Rui várias vezes, já tínhamos feito trabalho juntos, até mesmo na Real Caçada do Sol. Só que não havia um contacto tão grande como eu tinha com o António, nem pensar. Mas foi um convite, falámos com a filha, ele disse, ah sim senhora, claro, a Paula, claro que sim, vamos lá gravar. Com uma naturalidade inacreditável. E depois deu a voz a um sem-abrigo, que é uma música um estranho espaço, a voz de um sem-abrigo, que eu cada vez que disse aquilo, derrete-me, e é um privilégio, uma grande bênção poder ter o Rui de Carvalho também neste tema. Vem, eu quero te mostrar onde me obrigaram a ficar. Vem e dorme ao pé de mim, onde abraço que deitas no chão. Vem, eu quero te mostrar os jardins onde te peço pão. Vem e fica ao pé de mim. Vê e sinto o que é viver assim teus dias. As lágrimas cair no chão e eu vou fazer delas o meu colchão. Ser um ser, quando deixa de ser só por não ter. Esta vida não é o prémio de tantas escolhas erradas, é o simples e catastrófico efeito de uma sociedade mal formada. É a luz apagada no rosto daqueles que indiferentes passam e passam. Eu não quero não comer mais os teus passos. estamos aqui a falar agora das outras participações, uma das quais o João Prada, portanto, já entra aqui talvez na parte também da concepção do disco, não é? O João Prada faz parte desde simplesmente eu, desde o início de há 3 anos para cá. Ou seja, ele foi quase mentor e uma pessoa que esteve ao meu lado sempre. Ele fez grande parte das letras, produziu, cantou, ou seja, foi quase uma parceria de tudo, não é? Ele foi uma peça importantíssima neste disco. E é também uma ponte para o mercado hispânico? Sim, claro, porque sendo ele catalão, é bem mais fácil assim. Quem te disse que isto do amor é fácil? Quem te mentiu de forma tão cruel? Quem te disse que as rosas não têm espinhos, que podes andar descalço sem ferir os pés? Dói, o que é bom também dói. Dói, teu amor também me dói. Quien te escucha cuando hay penas que quieren vivir, quien te da ese abrazo y no pregunta del por qué. Quien dime quién hay, dime quién, por qué duele. Lo que es bueno también duele, duele, tu amor también me duele. Pouco corpo para tanta alma, pouco corpo para sentir tua falta, poucas luzes que mostrem um lugar onde amar-te seja paz. ¿Quién te ha dicho eso de quien calla consiente? Amor, cosa de dos y no interesa lo que piensen. Estereotipos desgarrados por ti, que sientes, mueves, no mientes, no sé si a uno y vuelve. Doy, yo qué bon también doy, tu amor también me doy. Tanta alma, poco corpo para sentir tua falta, pocas luces que indiquen un lugar onde amarte seja paz. Y a mí me duele, lo que es bueno también duele. Antes do disco sair para a rua, sai um single, digamos assim, agora, enfim, é um termo que já cai em desuso, não é? Porque os singles tinham mais a ver com o tempo dos LPs, não é? E do vinil, sai o Sombra do Meu Vento. Exato. Isto é mesmo para dizer assim, atenção, sou eu, Paulo Teixeira, estou a vir 7 anos depois. É verdade, tcharam, cheguei. Exato. Eu não fui tão efusivo com o tcharam, mas... mas eu sou. Exato. Mas é um bocado isto, é assim, de chamar a atenção de que está para sair. É verdade, é, começa o single a bater nas rádios, começaste a ouvir falar que realmente... está de volta. Podia estar um bocadinho adormecida. Vai sair daquele retângulo que lhe reservam todos os dias na televisão. É, exatamente. Eu vou saindo lá daquele T0, chamo-lhe o T0. E depois agora vou assim, agora aparecer aqui no... Agora vou ter o ecrã todo. É um T11. É um T11. Portanto... Encontro um palavras que não consigo dizer. Silêncio de perder, destapo a minha sombra e a vontade de mudar. É som desconhecido, terras por semear, tempestade que calma. Distraídos, a Paula Teixeira quase todos os dias nos entra pela porta adentro, não é? É verdade, mas ninguém olha para o meu quadrado, também. Exatamente. É pequenino. Não, há quem olhe com muita atenção, aliás. É a única maneira de conseguir acompanhar a emissão é precisamente pelo seu quadrado. É uma pessoa que nos acompanha num canal de televisão, portanto, com a sua língua gestual, a fazer chegar à comunidade surda aquilo que, que está sendo dito e que nós, sem essa dificuldade, temos acesso. Acha que essa mediatização da Paula torna mais fácil que as pessoas possam estar atentas a este simplesmente eu? É possível, assim, eu acho que as pessoas, se não tiverem muita necessidade de olhar para o quadradinho, não vão olhar. Uhum. É claro que eu entro quase todos os dias pela televisão das pessoas, mas realmente quem tem necessidade é que vai tentar perceber o que é que eu estou a dizer. Porque para já o meu quadradinho é tão pequeno que mal se vê, que é uma lacuna enorme e gravíssima. Uhum. E que os surdos então que têm problemas de visão, se é pequenino, pois, claro. É muito complicado. Mas é uma forma de sensibilização, e claro, às vezes, a menina do quadradinho, ah, já sei. Pronto, mas o que eu quero é que realmente não é só a menina do quadradinho. Eu antes de ser a menina do quadradinho já era cantora e sempre fui cantora. Sim, mas é uma aliás, forma de aliás teve, assim. Temos que recordar aqui, esteve há 12 anos no Chuva das Estrelas, não é? É verdade. Portanto, estamos aqui, enfim, para os mais distraídos, fazer aqui um update, enfim, estou muito airoso, fazer um update da vida da Paula Teixeira, não é? E é a razão pela qual as pessoas não podem passar à margem dos seus trabalhos. Mas têm a sensação, ou pelo menos eu tenho a sensação, de que o Promessa e o Anjo Azul ficaram aquém do que mereciam. Sim, muito, muito. A nível de promoção, e por exemplo, o Anjo Azul, eu tinha uma música que eu sinto aqui, que passou em duas séries, dois Morangos com Açúcar, era a música que mais passava nos Morangos com Açúcar e nem sequer tinha discos à venda. Ou seja, as pessoas perguntavam, mas onde é que eu posso encontrar o teu disco? Onde é que eu posso encontrar o teu disco? Onde é que ele está? Aí está uma dificuldade. Eu acredito que agora, até mesmo por causa deste Simplesmente Eu, que os outros álbuns também possam ser repostos. Aliás, isso é uma vicissitude que temos apanhado aqui, é que normalmente as pessoas vão à procura, quando saem trabalhos novos, vão à procura do que antes já se fez. Exatamente, dos álbuns antigos. Uhum. Têm essa esperança, naturalmente. Eu tenho essa esperança. Que algumas coisas faltem a reviver. Sim, sim, sim, espero que sim, espero que sim. Destas participações também que tem, vamos falar aqui dos músicos que acompanham, também todos eles virtuosos. são todos músicos de excelência. Então, vamos apresentá-los. Então, começamos pelo diretor musical, que é o João Pradas, também, ou seja, além de produtor, compositor e quase mentor deste projeto, também é o diretor musical. Depois temos o Nuno Oliveira no baixo, que é fantástico. Temos o Marco Reis na guitarra, Pedro Carvalho noutra guitarra, temos o Daniel Lima nas teclas, e depois ainda existe umas mãos, que é a Lili, que traduz tudo o que se passa no meu espetáculo, porque eu também faço questão que seja inclusivo, mesmo que eu ande de um lado para o outro e quero que pelo menos haja momentos de que as pessoas possam perceber, quer hajam surdos, quer não hajam. Depois tenho uma participação que pode ser, que pode haver ou não, que é uma dançarina de dança do ventre burlesca, que lá no meio do concerto há ali umas partes muito, muito engraçadas, e é um privilégio trabalhar com eles todos. Mas estamos a falar então em concertos. Sim, sim. Digamos, é indissociável de si o concerto. São os que gravaram o disco, são os meus músicos. Uhum. Quer dizer, depois obviamente houve participações especiais. Depois há aqui as Patrícias, não é? As Patrícias, o TC, o Tony Pinto, o António Raposo. Cobra, que tocou o solo de flamenco, uhum. O Filipe Raposo, ou seja, tive músicos muito. E o Nelson Canoa, mas agora para não falhar ninguém. E o Nelson Canoa, uhum. Nelson Canoa, gravei no Nelson Canoa, uhum. Nos estúdios do Nelson Canoa. Onde foi gravado este disco. Que é indissociável o trabalho do disco do que vai para concerto, não é? É, mas qual é o melhor elemento da Paula? Onde é que se sente efetivamente bem? É ao vivo. Vocês podem ouvir as músicas, está lá realmente, eu quis que seja realmente genuíno e que as coisas estivessem mesmo espelhadas como eu sou. Mas ao vivo é que é a verdadeira Paula. Uhum. Ao vivo, e estou desejosa de começar a fazer a minha turnê com este álbum. E dia 9 de novembro vai ser o lançamento. É isso que ias perguntar. Paula, onde é que as pessoas que tenham acesso vão estar para ver a Paula apresentar este Simplesmente Eu? Este Simplesmente Eu vai ser apresentado ao vivo pela primeira vez, dia 9 de novembro, no Music Box, em Lisboa. E eu acho que se tiverem a oportunidade de dar um pulinho até Lisboa, vão gostar. Vai haver muitas surpresas e vai ser uma boa partilha entre todos. Percebe a frustração de quem está em um grande hospital perceber que o lançamento do disco é no Music Box. É no Music Box, mas pronto, assim, arranja-se de maneira. Tem claro, na Oliveira do Hospital. Exatamente. E aliás, buscar a Oliveira do Hospital. Uma próxima entrevista não pode passar necessariamente de ser. Estar sentado aqui à distância de uma linha telefónica. Pois não pode ser. Não pode ser. Acho que eu também acho que mal. Exatamente. É uma falha da sua parte. Diga aí, porque a culpa é sua. Portanto, porque da parte da Rádio Manoel estamos disponíveis para que venha ter connosco. Quero muito ir aí à rádio e quero muito ir tocar a Oliveira do Hospital. Muito, muito. Teremos muito gosto em recebê-la cá. Paula, falámos aqui já do aspecto gráfico e há pouquinho disse, e bem, da questão do download, da cópia dos discos. É verdade. Vou buscar esta imagem que o Miguel Mágeres do Seda e da Dona Maria dizia. Quando vai ao veterinário com o cão, ele diz sempre que quando descobre uma pulga no cão, há 10 que lá tem. Provavelmente quem comprar um disco deste, há 10 pirateados. Pois é. Qual é a sensação para um autor como a Paula? Já é inevitável, piratear é inevitável. É claro que, por exemplo, este meu disco, que tem esta capa tão lusiva e tão bonita e tão como quase uma obra de arte, é quase um chamariz para as pessoas, bem, se calhar o disco nem vai ser assim tão caro e eu vou comprar o disco. É claro que nós não conseguimos evitar que as pessoas pirateiem as músicas. Pronto, é claro que é sempre aquela sensação de bolas, compra lá o disco, se querem ver, está lá. E eu espero que sim, eu espero que com este álbum que as pessoas possam ouvir, mesmo na internet, que eu ponho muitas coisas na internet, tanto vídeos como coisas que vão acontecendo comigo, mas que comprem, porque ajudam os artistas, ajudam o mercado discográfico. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas eu acho que uma vez ou outra, acho que deviam mesmo comprar, se gostam realmente do artista, comprar mesmo o disco. Hoje quero estar comigo, estar a sós, sentir como quiser, como quero, como sou, escrever o que vier, o que me apetecer, sem palavras vagas, medo de arriscar, sem máscara a tapar, simplesmente eu. Chegar sem avisar, deixar partes de mim. Estar contigo, estar a sós. Portanto, a internet é uma das boas montras hoje em dia de um autor. Sem dúvida, a internet é um veículo fantástico para chegar até às pessoas. YouTube, Facebook, MySpace, eu acho que nas redes sociais agora é que está um grande boom para fazer promoção e onde os artistas têm uma mais-valia, que eles próprios podem fazer promoção. Antigamente, se calhar, se eu tivesse estas ferramentas, quando saiu o Promessa e o Anjo Azul, como estão agora nesta altura, provavelmente se calhar havia mais pessoas que tinham mais acesso às minhas coisas. E acho que é fundamental, importantíssimo, e cada vez mais. Quais são os feedbacks que vai tendo das pessoas que sabem agora que a Paula Teixeira tem um novo disco aqui pronto para venda? Sido muito boas, porque assim, tenho recebido mensagens, tenho recebido muitos comentários, o que fico muito contente, por exemplo, no grupo do, eu criei há cerca de um mês, mais ou menos, o meu grupo no Facebook é o Simplesmente Eu, Paula Teixeira, Simplesmente Eu, e num curto espaço de tempo associaram-se 1,100 e tal pessoas, que eu fiquei mesmo muito contente, eu fiquei uau, e de mensagem, aleluia, até gosto muito de ouvir o seu trabalho, finalmente, e isso dá-me força, e eu fico realmente muito contente, há pessoas que ainda se lembram e que ainda estão à espera do que está para vir. É uma pessoa que tem exposição mediática, porque já falámos aqui, no entanto, essa exposição mediática tem que se traduzir na levar às pessoas o disco. O que é que falta para que as pessoas saibam que a Paula Teixeira, neste momento, tem o Simplesmente Eu pronto para venda? Falta assim, muitas das pessoas conhecem a minha voz, conhecem alguns temas que estão neste disco, conhecem por ouvirem novelas, ou já ouviram aquela voz, mas não associam aquela música à pessoa. Eu acho que agora falta isso, associarem que aquela voz é a Paula Teixeira. Muito bem. E isso vai acontecer, com certeza. Espero que esta conversa tenha também, de algum modo, servido à nossa quarta parte de significância, que tenha servido para que, efetivamente, a Paula tenha a divulgação que merece para este Simplesmente Eu. E eu agradeço muito pela divulgação que estão a fazer. Muito obrigada, sério. Fico mesmo muito, muito agradecida. Muito obrigado a nós, Paula. Claro, já sabe, a próxima vídeo tem que ser aqui na Rádio Nova, para falarmos do, quem sabe, Simplesmente Nós. Exatamente. Está combinado. Obrigado, Paula. Obrigado. Um beijinho, obrigada. Obrigado. Tudo aquilo que tinha dentro, queria arrancar as portas do céu, e o vento levou-me a tocar no fundo. Sabia que se o jogo ficasse feio, teria de parar no momento certo. Está feito, é o fim desta caminhada. Não é tarde, vou tirando. Hoje mudou a minha sorte.